tretas e intrigas. Vocês estão cada vez mais carecas, mas o meu cabelo não para de crescer. Vocês deixaram de viver com as vossas famílias de paz de conta. As mulheres já não dão conta, nem dão conta do recado. Venho ao poder. Sócio, tu metes-me medo. Sócio, tu metes-me medo. A prostituta é mais nobre e verdadeira do que tu algum dia serás. Dias à espera, duas noites que te escaia, 11 meses de stress, para 30 dias de praia. 5 dias à espera, duas noites que te escaia, 11 meses de stress, para 30 dias de praia. Olha para ti agora, oh russa dos meus sonhos molhados. Os teus queridos foderam-te e depois cagaram em ti, porque no fundo tu também nunca pertenceste àquele grupo. Apenas te deixaram pensar que sim. Agora que o teu corpo perdeu a frescura dos anos, que o azul dos teus olhos está embaciado. Agora que o teu cabelo louro está cada vez mais pintado e mostra as tuas raízes escuras. Agora também é possível ver como o teu coração está vazio. 5 dias à espera, meses de stress, para 30 dias de praia, 5 dias à espera.